Você foi com o Tony lá para São João del Rei? Para Prados, fui várias Prado. vezes. São João del Rei ficava do lado, a gente ia. Eu fui uma vez para lá. Você foi? 78, 78, 75. Bem no começo. Você pegou a cidade como ela era. Supertônica. Supertônica. Música acima de qualquer suspeita. Programa com Arrigo Barnabé. A gente não tinha aula de musicologia, eu acho. Tinha no currículo? Olha, nem nós tivemos. A gente tinha aquelas coisas tradicionais, história da música, análise, mas não tinha momentos assim oficialmente dedicados à música no Brasil, música... Edição número 268, da musicologia. Tinha um curso de História da Música Brasileira. Do passado musical brasileiro ou das perspectivas para o futuro. Que só estava na grade, não tinha professor. Paulo Castanha, musicólogo. E aí, quando eu saí de lá, começou a ter aulas de verdade dessa disciplina. Eu até frequentei, era o Ailton Escobar que deu esse curso. Investigação sobre o gosto. Praticantes da suspensão corporal escutam o moteto Crux Fidelis, do padre José Maurício Nunes Garcia. Passou um certo sofrimento. É bacana, gostei. Bem tranquila, né? Bem leve. É bacana, gostei. Supertônica. Questões da musicologia, por Paulo Castanha. E aí depois a coisa foi tomando um outro rumo, mas isso nos anos 70, pouca gente estava preocupado com essa... pensar o passado brasileiro. Aliás, é uma época que estava todo mundo pensando no futuro, né? O passado queria enterrar logo, porque era um passado terrível, né? Agora o futuro parece tão terrível que a gente está correndo para o passado. Emerico Lobo de Mesquita pelo Ensemble Turicum. Direção de Luiz Alves da Silva. Tércio de 1783. Vila do Príncipe, Cerro, Minas Gerais. Não, mas é incrível, se você pensar, né, que a produção musical que existiu ali em Minas era muito intensa, século XVIII, né? XVIII, XIX, mesmo XX. Nossa, muito intenso. Muito intenso, muito intenso. Tinha várias orquestras, né? Várias orquestras, vários grupos, eram, em geral, grupos pequenos, mas foi uma produção intensa, porque ela tinha a função no mundo da época. No né? mundo, né? Era ligado com a atividade religiosa. Basicamente era ligado com a atividade religiosa, como a igreja dominava aquele período. E era o sistema, assim como as grandes televisões, as grandes rádios, gravadoras são o sistema de hoje, a igreja era o sistema, então as pessoas escreviam para o sistema. Escreviam muito, porque o sistema tinha demanda. Né? E isso acabou chegando até a gente sob a forma de arquivos. Os baús velhos que sobraram daquela época acabaram chegando. Quer dizer, existia uma música cerimonial. Cerimonial, né? Era uma coisa ritual, né? Ritualística, né? Ritualística, é. Onde a participação da plateia, o envolvimento da plateia, né? Era facilitado pelo ritual, né? Eu acho que isso até ajuda a gente a pensar o fato de que a música atual também é ritual, né? Ela serve para as pessoas irem e se encontrarem umas com as outras no teatro, ou no clube, ou na... Mas você, no bar, não, né? Mas você não tem uma coisa pré-determinada, sabe? Com etapas, caminhos, né? Não existe uma celebração desligada, né? E a música erudita hoje em dia também é... Como é que você vê? Você que tem essa perspectiva histórica, essa perspectiva da música interagindo com a sociedade, que é uma coisa difícil das pessoas pensarem. As pessoas pensam na música como uma coisa absoluta, que não tivesse que ter relação com nada. A música é uma coisa que está relacionada com a sociedade. Quer dizer, ela existe porque existe uma sociedade, né? Eu acho que a gente foi levado a se relacionar com a música como a gente se relaciona com objetos. Então, música hoje é considerada um objeto que você analisa, que você vê as partes dele, né? Tem parte A, parte B, e a parte A termina desse jeito, e a B começa. Mas a gente fala muito pouco e tenta entender muito pouco os efeitos dessa música sobre nós, né? Que é o que não acontecia nessa época que a gente está falando, até o século XIX. Que é uma coisa que acontece pouco em relação à música popular, porque o grande assunto da música popular é o que eu sinto em relação a ela. Se ela é legal para mim, se ela motiva o meu comportamento, se ela me transforma, né? E a música erudita é vista como um objeto de culto, um objeto a ser adorado. Então, de certa forma, eu acho que a música erudita hoje, ela tem um lugar parecido com a religião até o século XIX, porque ela é adorada como um objeto sagrado. Ela não tem uma função para mim. Eu é que tenho uma função para ela. Então eu vou ao concerto louvar a música clássica, né? E do passado. Do passado. É a música clássica do passado, não a que é feita agora. É, porque a feita agora ainda não se tornou clássica, ela ainda é experimental. Está sendo. Mas a música no Brasil daquela fase tinha ainda essa função real no ser humano, que a gente está perdendo, né? É como você pegar uma aspirina e ficar discutindo a forma da aspirina. Ah, ela é branca, ovalada, eu divido ela em duas metades, se produz desse jeito, eu sei onde comprar, o envelope é vermelho, mas olha, vai ser substituído por um envelope verde, cuja tonalidade é mais interessante. E a gente não entende muito os efeitos disso sobre a gente, né? A música erudita, clássica ou de concerto, ela está um pouco nessa situação. Uma situação de objeto, e a gente não está sabendo muito bem o que fazer com isso, né? E de que forma você acha que isso afeta a possibilidade de comunicação entre o compositor e o público? Afeta justamente interrompendo essa comunicação, porque se nós somos levados a idolatrar um objeto, o compositor não consegue se comunicar com o público, porque o público está esperando mais um objeto sagrado dele. Então, nesse sentido, essas coisas mais transgressoras da música contemporânea, de uma certa forma, se aproximam do público. Sim, e talvez sejam elas as que se aproximem do público. Né? É interessante isso, né? Porque tem algumas peças que você vê que tocam o público, algumas coisas contemporâneas, né? Porque elas causam alguma coisa, né? Causam algum efeito, que seja um efeito, digamos, de reação. Quando o público reclama da música, pelo menos está acontecendo alguma coisa. E a gente estava falando da tua música, né, nos anos 70 e 80, como isso causava, mesmo nos meios de música erudita, de música de concerto, como isso causava algum pensamento sobre a música, algum pensamento em relação ao sistema, uhum. porque a gente se sentia muito condicionado pelo sistema. Né? Sim. Então, acho que a música da segunda metade do século XX, ela entrou muito nessa... em ocupar essa função, uma função de motivar as pessoas a reagir contra um sistema que é muito poderoso, muito controlador do ser humano, uhum. que é o sistema industrial, uma civilização que prepara o ser humano para o consumo, que padroniza uhum. o ser humano, que uhum. objetifica, né? Que Sim. coisifica o uhum. ser humano. E esse é o século XX, né? Um ser humano coisificado, preparado para louvar os grandes gênios, ser peça de uma máquina, né? Uhum. Eu acho que a música, isso que a gente chama de música contemporânea, a partir da segunda metade do século XX, ela tenta fazer esse alerta, né? Sim. Motivar as pessoas para dizer, cara, você não é uma coisa, você é um ser vivo, e eu vou te mostrar que você é um ser vivo provocando dor em você, uhum. Provocando alguma reação. Sim. Né? Então, às vezes, a pessoa reage achando que ela está sendo atacada, né? Agredida. Né? Na verdade, não. O compositor quer procurar nela um restinho de humanidade para ele poder sair desse sistema opressor. É uma possibilidade de ver algumas coisas contemporâneas, pelo menos aquelas que entram por esse caminho, né? Porque você tem uma música feita para provocar uma sensação de beleza na pessoa. Você tem outra música feita para a pessoa se sentir triste. Você tem uma música feita para a pessoa se sentir alegre, quer dizer, é assim que as pessoas avaliam a música, não é? A pessoa, vamos dizer, o ser humano normal, que não estuda música nem nada, então ele vê a coisa muito, muito dessa forma, né? Assim, quando ele é colocado diante de do John Cage, por exemplo, o pianista vai lá e não toca, né? Provoca um estranhamento nele, né? uma reação, né? Mas, por outro lado, a gente começa a ver na música contemporânea ela se perder até essa capacidade de chocar, até essa capacidade de atingir a pessoa, que eles trabalharam muito recuperando coisas dadaístas, eu tenho a impressão, ali no começo dos anos 50, né? O pessoal ligado a artes plásticas, trabalhando em parceria com os músicos e tal, né? Pessoal de dança, ideias que vinham do dadaísmo, eu tenho a impressão. Sim, com certeza. E que estavam florescendo ali nesse universo, né? Da música contemporânea. Mas, de repente, a música foi para um caminho, eu tenho a impressão. E com essas coisas de manipulação de computador, o computador manipulando sons ao vivo, que você já não tem mais essa possibilidade de tocar as pessoas, eu tenho a impressão. Eu acho que você tem razão, porque talvez a gente esteja em uma época onde essa linguagem, ela não é mais... Ela envelheceu, vamos dizer assim. Ela não tem a eficácia que tinha naquela época. Uhum. Porque em uma época onde ainda não existia computador, iPod, ferramentas eletrônicas sofisticadas, ainda era possível mover as pessoas com esse choque, né? Isso que os dadaístas, o Marcel Duchamp fazia, né? Chocar as pessoas para elas acordarem. Ainda era possível. Hoje o sistema está tão sofisticado, tão eletrônico e tão vigoroso dentro da gente, que realmente essa linguagem ficou antiga. E ela não funciona mais dentro desse sistema. Eu assim, uma das metáforas mais bonitas que eu vi em relação ao sistema de controle da vida atual é mesmo Matrix, a trilogia Sim. Matrix. O ser humano hoje se sente conectado a um sistema que o controla, e achando que esse sistema é a realidade, mas na verdade esse sistema é só uma forma de controle do ser humano para que ele seja um alimentador do sistema. Né? Então, quando a gente vai num concerto louvar o gênio, nós estamos fazendo exatamente o que o sistema quer. Vivendo em função dele e não a música servindo para alguma coisa nossa, né? Achei interessante quando você falou que o público espera que a música dê alegria, tristeza, né? Essa beleza. É uma reação, beleza, né? É uma reação muito esperada, porque a música do passado tinha um pouco dessa programação, sobretudo a igreja, porque a igreja tem esse calendário litúrgico, né? Ó, na quaresma é pra ficar triste. Aí depois, que entra o tempo da Páscoa, é pra ficar alegre. Aí vem Pentecostes, é pra ficar mais alegre ainda. Aí quando vem o tempo do Natal, volta a ficar triste, porque Nosso Senhor ainda não nasceu. E quando nascer, você pode ficar bem, bem alegre. E toda a música religiosa, desde a Idade Média até o século XIX, começo do século XX, ela trabalhava para programar o ser humano, para ficar triste, alegre, introspectivo, penitente e tudo mais, né? Eu acho que a música de concerto da tradição ocidental participou desse processo também, né? Então a pessoa ia para a ópera e o compositor participava dessa programação, fazendo as pessoas sentirem raiva, medo, ódio, impotência, todas as sensações que eram possíveis, mas de uma forma programática, né? Sim. Até tem a música programática, né? Sim, sim. Para ensinar o ser humano a sentir alguma coisa. Mas o mundo não consegue mais funcionar assim, né? Porque nós estamos em uma situação completamente diferente e essa música do passado já não causa mais na gente o que causava, né? A gente ouve, sei lá, um Liszt que fazia música programática e ele não consegue mais exercer a programação em cima da gente, porque é uma máquina que tem 150 anos. É como tentar fazer um texto numa Olivetti do século XIX. O seu contato aí tem que ser com o que tem de eterno na coisa, né? É, com outros valores que ficaram, né? Mas de eterno, que faz com que a coisa permaneça. Claro, né? mas não lado... com aqueles que ele pensava. É engraçado como a gente, na academia, fica analisando muito a música pelo que os compositores pensavam, né? Você pegar uma música do século XIX e ouvir hoje, o que os compositores pensavam não tem o menor interesse. Porque a gente não está mais ouvindo isso. A gente está ouvindo outras coisas. Aquelas ideias que ele tinha para, inclusive para ajudar o ser humano daquela época, não funcionam mais no mundo do século XXI, né? E não adianta nos programar para ficar tristes na quaresma e alegres em Pentecostes, porque isso não tem mais sentido. Não tem mais sentido agora. Quer dizer, hoje em dia a gente vive num mundo da procura da felicidade, né? Total, né? Quer dizer, as pessoas procurando se divertir ao máximo, né? É o aqui e agora, mas de uma forma superficial. Não é o aqui e agora budista ou sufi, qualquer coisa assim. É o aqui e agora, bem, vamos tirar a máxima vantagem. No sentido mais rasteiro, né? Da vantagem, né? É, acho que você tem razão. Acho que sinta-se feliz porque o sistema precisa que você esteja feliz agora. Então, você está feliz? Demos o Soma para você. Lembra do Soma, do livro do Aldous Huxley? O Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo, né? O sistema dá uma cápsula para ele esquecer que ele é humano e se tornar uma peça do sistema. E ele pensa que ele está feliz, né? Eu acho que a gente vive muito essa... Quer dizer, é um mundo fascista, né? É um mundo bastante ilusório. É. Bastante ilusório. Você está ouvindo Supertônica. É japonês? É, iritsu. Né? Você é japonês? Meu avô é japonês. Ah, eu vivi no Japão um tempo também. Eu vivi 6 anos, minha irmã também viveu um tempo. Minha mãe mora lá. Investigações. No Iritsu Studio, em São Paulo, a música do padre José Maurício Nunes Garcia. Os praticantes da suspensão corporal escutam o moteto Crux Fidelis, Cruz Fiel. Seu nome? Luciano Iritsu. Você faz suspensão? Faço. Você pratica em pratico também e faço nas outras pessoas. Então, assim, suspensão, ela vem de rituais de passagem. Sim. Então, aquele menino, para virar adulto, ele passava de um ritual de suspensão. Algumas tribos fazem isso ainda. Sim. Como num homem chamado cavalo. Isso, isso. Né? O cara se pendura lá para ser aceito pela tribo. Uh-huh. Sim, sim. É um modo ritualístico. É um modo mais contemporâneo. Seria pro divertimento. Que mesmo... é para alterar a consciência? Isso, porque assim, quando você está suspenso, o corpo produz adrenalina, endorfina, e você chega num estado de transe em que o que você percebe ali, a sua experiência dali é totalmente diferente das outras coisas, tá. Entendeu? Então é mais um lance ritual. E assim, eu comecei a organizar alguns eventos dentro do meio da tatuagem, do piercing, mostrando a história da suspensão, mas junto com pessoas que pudessem experimentar essa suspensão a primeira vez, e com apresentação performática, envolvendo música, uma história em cima daquilo, tudo. E hoje em dia eu faço virada cultural até. Porque assim, a suspensão ela vai tocar você por algum momento. Ou você vai gostar ou você vai odiar. Não vai ter um meio termo, você vai olhar e vai falar, ah, tudo bem. Então você gosta ou você odeia a suspensão. Como é a suspensão? Os ouvintes não sabem como é a suspensão. Eu falo pelo lado técnico porque é isso que eu comecei a fazer. Então eu sou piercer e aí as perfurações... A gente vai colocar dois ganchos nas costas, dois ou quatro perfurados na hora. Você vai colocar no músculo? Você coloca um? Não, é só na pele. E esses ganchos, a hora que você começa a subir, ele vai descolar a pele presos do músculo. Presos em corda, né? Presos em cordas, em roldanas. A pele vai sendo afastada do músculo, vai subindo, né? Aí vai chegar um tempo que ela vai parar e aí você vai começar a sair do chão. Tá. E nisso, adrenalina, endorfina no corpo, e é questão de você relaxar que a experiência disso é bem bacana, assim. Mas dói? A perfuração dói. O incômodo maior seria na hora de descolar essa pele, e depois, assim, quando você tá em cima, você não sente mais nada. E é uma coisa assim, você tá flutuando sem nada tá te prendendo, nada amarrando, sim, igual um rapel, igual um paraquedas. Não... Crux Fidelis. A cruz e a perfuração. Escuta, quando vocês fazem a suspensão, vocês escutam música? Dependendo da pessoa, sim. Tá. Você pode ouvir uma música e ver o que você acha dessa música pra gente? É assim... Passou um certo sofrimento, aí eu pensei em relação à suspensão, não sei se isso caberia, assim, mas aí depois começa uma certa intensidade que começa a aumentar o som e eu acho que isso é legal, porque é tudo uma fase... eu tentei encaixar o que a gente sente na suspensão até, sim, sim, sabe? Mas o começo foi muito sofrimento, assim, foi... É sobre a cruz, né? Chama Cruz Fiel, Crux Fidelis, né? A gente associou um pouco a ideia do martírio com essa ideia da suspensão, que de uma certa forma tem algum parentesco com o martírio voluntário, né? Mas tem um lado de um transe místico que parece que acontece também com vocês durante a suspensão. Sim, sim, acho que... Chega o momento que você passa disso, porque assim, eu acho que nem só a suspensão pela primeira vez, mas a gente sempre quando vai suspender da segunda, terceira, tantas vezes que for, a cabeça ela sempre vai falar pra você que você não consegue. Vai ficar batendo na cabeça que não consegue, que vai doer, que vai estourar, mesmo sabendo de todo o processo, mesmo já tendo feito. Então, assim, chega um momento, a hora que passou tudo aquilo, a hora que você se sentiu seguro naquilo, aí acho que começa a entrar em transe mesmo, que você relaxou e aí começa a passar. Quanto tempo dura? Ah, depende. Tem gente que já ficou 3, 4 horas suspenso. Tá. Tem gente que passa 5 minutos, 20 minutos. Depende de cada pessoa, depende do momento de cada um também. Que música você gosta de ouvir nessas horas? Você lembra? Eu gosto de uma coisa mais rápida. Ah, tá. A suspensão pra mim é assim, eu já fiz das duas formas, uma coisa mais tranquila, mais ritualística, mais sentindo tudo, sentindo respiração, ouvindo o meu corpo e tal, tudo mais... Eu gosto das coisas mais rápidas, então... Com ritmo. Com um ritmo mais pesado mesmo, mais pegada mais pesada e correr também. Então, a gente pode ficar numa altura legal com os pés no chão, então, se correr e voar. Então, é essa coisa da liberdade. Entendi. Mais dinâmica, coisa dinâmica. Não sei, que você falando agora em relação à crucificação, à religião, aí me vem Vaticano, me vem Itália, me vem para essas partes assim. E alguma coisa mais medieval também, uma coisa... Compositor brasileiro do século, começo do século XIX, né? É o José Maurício Nunes Garcia, né? Não não sei. Parece meio... Supertônica. Música acima de qualquer suspeita. E como é que é a coisa da musicologia nisso tudo? Como é que você foi para a musicologia? Edição Paulo Castanha. O que é a musicologia? Bom, musicologia é o estudo acadêmico da música. Musicologia é pensar sobre música. Como assim? Né? Explica melhor para mim. Ah, é refletir sobre a função da música, sobre a maneira como ela é produzida, sobre... Você estuda ela historicamente, então? É, eu estudo bastante a música historicamente. Eu pratiquei muito edição de música antiga. O musicólogo, ele se dedica a um período ou ele se dedica à música como um todo? Cada musicólogo escolhe um período ou o assunto que ele vai se dedicar, porque tem muita coisa, né? Não é um historiador. Não. Um musicólogo não é necessariamente um historiador. Ele pode ser um etnomusicólogo. Ele vai estudar a função social da música nas culturas. Os etnomusicólogos vão muito por esse caminho, né? Eles estudam preferencialmente a música popular ou as músicas tradicionais. Os musicólogos históricos, e eu fui um pouco para esse caminho, eles estudam mais a mudança da música ao longo da história. E, portanto, eles entram mais para o repertório de concerto, porque usava partitura, então a gente pode saber como era a música da Idade Média ou do Renascimento. Mas os musicólogos, de maneira geral, eles estudam a música de um ponto de vista reflexivo, qualquer que seja ela. Tá. É como tem tanta música, cada um pega um pouquinho para entender. Mas como se ideia. Fosse um filósofo, quase. Eu acho que até é uma boa definição. A musicologia é, de certa forma, uma filosofia da música em um sentido amplo. Né? Tá. Porque tem gente que tenta entender a música de um ponto de vista do objeto, estrutural. Tem gente que analisa sua função na sociedade. Tem gente que traz música do passado para o presente. Mas é um pensador da música. Uma pessoa que reflete e se relaciona com a música não só produzindo ou praticando, né? Procurando ações complementares. Sim, com aquele interesse desinteressado, né? Que é isso que os caras dizem que o filósofo tem que ter, né? Mas enfim, sim, fala dessa coisa sem fins, né? Sem pensar em obter alguma coisa daquilo. É só pelo interesse, né? Sim, tem razão. Eu acho que pelo menos o bom musicólogo é aquele que vê na possibilidade de entender a música uma ação benéfica para o ser humano da atualidade. Né? E tem que ser da atualidade, porque o musicólogo que quer resolver um problema do passado não é um musicólogo. É um museólogo, um cara que está no museu, né? Perdido no museu. O verdadeiro musicólogo é aquele que estuda o passado ou estuda outras culturas para resolver problemas do presente. Do presente e da nossa sociedade. Por exemplo, como é isso? Como é que você trabalhou com isso? Eu sei que você trabalhou muito com música colonial brasileira, né? Sim. Conte pra gente. Olha, eu acho que, como no meu caso, estudar a música do passado do Brasil é entender a existência de outros Brasis, a existência de outros lados do Brasil que a gente não conhece, né? Sim. No caso da música do século XVIII, por exemplo, que eu, XVIII e XIX, que eu me dediquei bastante, é conhecer um Brasil subserviente à Europa. Um Brasil que era uma possessão portuguesa, escravocrata, e se relacionar com essa história. Né? Sim. Não só como diferença, como ver um Brasil diferente, mas ver semelhanças também. Sim. Quer dizer, será que nós abolimos a escravidão mesmo? Sim. Será que nós não somos mais subservientes à Europa? Sim. Será que a gente não vive mais idolatrando os modelos europeus e internacionais? Né? Então é uma maneira de dialogar com esse passado e trazer uma coisa diferente do que a gente vê no dia a dia, no cotidiano. Né? Acho interessante também se relacionar com o passado brasileiro, no sentido de vermos que há uma produção local de música parecida com a que a gente vê nos concertos, né? Na época de Bach, Beethoven, Mozart. Produzia-se música aqui também. Sim, com alguma especificidade, com talento? Com algum talento, sim. E claro. Com uma característica brasileira, com uma característica diferente? Diferente do repertório que nós estamos habituados nos concertos de hoje, com toda certeza. Mas naquela época, muito parecida à música europeia. Tá. Muito parecida mesmo. Quer dizer, não tem nada como, vamos dizer, em música, a gente não tem nada como o Aleijadinho, que é um cara que tinha um diferencial em relação à Europa. Tinha uma personalidade. Tinha um pouco também, mas a boa parte do Aleijadinho é uma transposição também. Quer dizer, ele não é um total criador. Ele usa uma linguagem que era da época, mas ele tem uma inovação, com certeza. Mas ele tem uma personalidade. Tem uma personalidade, negócio, é. E música isso não é muito comum, não, naquela época. Tá, né? Não tem. Mesmo porque o Aleijadinho não é totalmente um homem do século XVIII. Ele entra uma fase no século XIX, né? Os músicos, os compositores que estão entrando no século XIX, eles começam também a exibir alguns traços diferentes. Sim. Mas no século XVIII, assim, 1770, 80, não tem nada no Brasil que você possa dizer que está transformando os modelos europeus. Os caras estão preocupados em levar o modelo europeu para o Brasil, né? E aí depois, claro, por personalidades, pelas vontades de cada um, as coisas vão se transformando. Né? Quando é que começa? Quem é que começa a fazer isso? Quem é que... Ao longo do século XIX, assim, no caso brasileiro, né? É. José Maurício Nunes Garcia, Carlos Gomes... O José Maurício, o que ele tinha de diferente, vamos dizer? Ou de que fazia ele especial, assim? Ele era mais ousado harmonicamente do que os contemporâneos dele. Tá. Mexe muito nessa programação de emoções que você tem em relação ao Fiel, né? Por exemplo, ele faz uma música fúnebre que não é tão pesada, que é mais alegre, por exemplo. Uhum. Os europeus, quando ouvem a música fúnebre do Zé Maurício, dizem assim, isso não é europeu. O europeu não faz música fúnebre alegre. Não totalmente alegre, mas não era assim, né? Então há algumas coisas que começam a ficar diferentes no caso brasileiro, porque a sociedade está mudando e eles precisam fazer coisa que atenda a sociedade daqui, né? Como? O que está acontecendo? Está acontecendo que a sociedade é uma sociedade que está se miscigenando. E os valores vão ficando diferentes. Então, por exemplo, para o africano, o enterro não é uma situação triste, é uma situação alegre. Porque a alma vai para um lugar melhor. Então, se festeja a morte na África, né? O europeu se entristece com a morte. Então, de fins do século XVIII para início do século XIX, quando a cultura africana começa a se esparramar no Brasil, essa visão da morte vai alterando os próprios brancos. Então, é muito comum você ter música fúnebre brasileira no século XIX puxando para alegria. Não existe na Europa. É muito interessante isso. E coisas assim, pela mistura cultural e pela miscigenação, vão acontecendo no Brasil que não existe em outros lugares. Né? E o engraçado é que isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno americano. Tá, dizer, americano. Cuba, americano. Em Cuba, na Venezuela, em todos os lugares das Américas, está havendo algum tipo de miscigenação e um tipo de surgimento de culturas que a gente não tinha, obviamente, na Europa. Mas com a população nativa isso não aconteceu. Acontece com o africano, que já tinha uma cultura mais desenvolvida, né? Também acontece de maneiras diferentes, mas tem uma miscigenação enorme no Chile, na Peru e na Bolívia, com resultados específicos também. Sim. E é interessante que se transforma tanto a cultura europeia, na Bolívia, no Peru, quanto a cultura indígena. Quando você ouve um índio da Bolívia tocando hoje, a música dele é misturada, europeia com a música tradicional. Sim. Acontece em alguns casos do Brasil, né? E eu acho que o que as Américas trazem para o mundo de novidade nos últimos séculos é a possibilidade da vida em mistura. Que é uma coisa que a Europa abominou até o século XIX e ainda está custando acreditar que isso é possível. Né? Nós já provamos para eles que eles se recusam, mas como a Europa está se islamizando intensamente e provavelmente não escapará de ser um continente islâmico ao final desse século, não vai ter jeito. Não vai ter jeito de escapar dessa realidade, né? Então, é interessante os europeus virem à América para aprender como é que se vive em mistura, porque nós já estamos fazendo isso há 500 anos. Mas você acha que eles vão se islamizar mesmo? Não, eles não. Os islâmicos vão islamizar a Europa. Os islâmicos já estão islamizando a Europa, né? As previsões são aí para a década de 2030 já começar a ver governos islâmicos na Europa, porque as populações estão crescendo assustadoramente. Sim. Agora, isso é um processo. O islamismo já islamizou o Oriente Médio, né? É. já tentou islamizar a Europa na, em certa, certos momentos. E os cristãos cristianizaram uma Europa que não era cristã. Aliás, cristianizaram as Américas. Uhum. Então, todo mundo está sujeito a essa movimentação. Uhum. Eu acho que o importante de tudo isso é, não é quem vai ganhar, mas é aprender a viver com esses grandes movimentos. Uhum. E a questão do Brasil e das Américas é que a gente já construiu a possibilidade de viver em mistura, de viver em diferenças raciais. Isso é muito importante para um mundo que saiu há 60, 70 anos atrás de um nazismo, que queria um mundo só com uma raça, né? Não, sem dúvida. Minasan, supertônica o kiite rashaimasu ka? Tadaima, supertônica o shichou nazatemasu. Nanda ka ne, totemo okashii desu yo. Investigações. Supertônica da suspensão e modificação corporal. Bom, e a escarificação, o que, que é? A escarificação é um trabalho feito com lâminas de corte para ficar a cicatriz. Luciano Iritsu é perfurador. Então, assim, tudo de tatuagem, piercing, escarificação, suspensão, vem de rituais tribais. Pra gente, hoje em dia, é usado só esteticamente. Quando a gente fala em cortar, a gente sempre... o nosso corpo, a cabeça sempre vai imaginar que é uma coisa muito agressiva, que é muita dor. E, na verdade, eu acho que o processo de piercing, de tatuagem, que é o que mais todo mundo faz... É 10% menos do que aquela pessoa imagina. Então, o corte da escarificação também é dessa forma, assim. Os cortes, eles doem um pouco mais que uma tatuagem com a maquininha. Os primeiros dias vai arder, é um ferimento. Cuidar do ferimento como um ferimento. Então, ficou a cicatriz, que é isso daqui, ó. Ficou a cicatriz e essa é a ideia da escarificação mesmo. Crux Fidelis. A cruz e a perfuração. Vamos conversar com... Gabriela. Gabriela, você já fez suspensão? Já. Não acredito. Já. Você é novinha assim? Uhum. Que idade você tem? Tenho 21. E como foi? Tava bem nervosa. Tava nervosa? Bem nervosa, mas foi muito bom. Com quem que você fez? Fiz com o Luciano. Com o Luciano? Primeira vez. Uhum. Ele que te colocou os ganchos? Foi. Nossa investigação sobre o gosto continua. E agora vamos falar com a Vanessa. O que você faz aqui, Vanessa? Eu sou massoterapeuta e artesã. Eu vejo que você tem uma escarificação bonita aqui, parece uma letra árabe ou indiana? É o símbolo do Om. É o símbolo do Om. Isso. Como é que fala? Colocar os ganchos? Perfuração. Perfurou, ele te perfurou. Isso. Tá, e aí? No começo fica nervoso, né? Mas na hora é bem tranquilo. Ele tava do meu lado o tempo todo também. Doeu? Pra furar que nem um piercing. Mas não é nada que seja insuportável. Tirar a sobrancelha eu acho bem mais chato. E na hora de subir dói um pouquinho pra descolar a pele, mas é muito rápido também. E aí que experiência, que sensação você tem? Como pular de paraquedas. Mas eu tenho medo do paraquedas não abrir ou morrer. Ah, e você sentiu alguma mudança em você depois de fazer? Muda porque você fica bem mais relaxado. Tá. Eu fico bem mais tranquila depois. E você não suspendeu ainda? Ainda não. Mas você está no caminho. Tenho vontade. Falta coragem, né? Tá certo. Você pode ouvir uma música pra gente? Posso. É bacana. Gostei. Bem tranquila, né? Bem leve. Você acha que dá pra escutar durante uma suspensão? Com certeza. É engraçado que mexe muito com a emoção, né? Você ouve, tipo, a energia, né? É bem bacana. É bem parecido o sentimento. Tipo, você ouve essa música bem, bem relaxante, bem de boa mesmo. Na suspensão é a mesma coisa. Não tem gostoso. Muito. É? Bom. Uhum. Você imagina de onde é o compositor? Não. Quando foi composta essa música? Sei lá, não tenho a mínima ideia. Não tenho a menor ideia. Não. É porque eu sou muito ligada nesse negócio de energia, então parece que vem umas coisas assim, tipo, tá num salão cheio de gente vestida com aquelas roupas mais antigas e a galera lá jantando, tomando chá, não sei. Padre José Maurício Nunes Garcia, Rio de Janeiro, 1767-1830. De origem humilde e pele escurecida, desde cedo revelou talento, descreve a biógrafa Cléofe Persson de Matos. Se fez padre aos 25 anos. Professor de música, é indicado como mestre de capela na Catedral da Sé aos 31. Com a chegada do príncipe regente Dom João em 1808, é transferido para a Capela Real, onde também torna-se inspetor de música, organista, professor e compositor oficial em anos de difícil convívio social. autor de 20 missas, 27 graduais, 5 credos, inúmeros motetos, matinas, hinos, novenas, salmos, além de aberturas, divertimentos, música de cena e modinhas, sem falar nas peças para o ensino de música e prática de teclado. O modesto padre mestiço é o maior compositor brasileiro de seu tempo. Olá, meu nome é Maurício Monteiro, trabalhei aqui na Rádio Cultura FM por muito tempo, é um lugar que eu gosto muito, e eu quero, pretendo ser musicólogo, porque as pessoas estudam e nunca são aquilo que elas desejam ser. E eu vou dizer para vocês um pouco desse moteto do padre mestre José Maurício Nunes Garcia, talvez um dos mais significativos representantes da música brasileira do período colonial. Esse moteto Crux Fidelis é interessantíssimo, primeiro pelo conteúdo do moteto, porque é muito raro encontrar alguém que escreva um moteto exaltando a madeira da cruz de Cristo. E se você ouvir bem, você vai ver que a polifonia ainda é portuguesa. Isso significa que essa obra está situada certamente na primeira fase do padre José Maurício Nunes Garcia. E continue ouvindo. Você vai ver que em determinado momento aparecem aquilo que pode se chamar na musicologia de falsas dissonâncias. Na verdade, são acordes meio instáveis, mas que reproduzem, na verdade, a dramaticidade dessa cruz que segurou o Cristo até a sua ressurreição. O padre Zé Maurício, nessa sua primeira fase, retrata, obviamente, toda a influência ibérica da música, desde o siglo del Oro da Espanha, com toda a escola de Évora e de Mafra que vem para o Brasil. A partir de 1808, o moteto, diga-se, é de 1806. A partir de 1808, o padre Zé Maurício migra e tem aí as influências austríacas, principalmente de Haydn e de Mozart, levada até o Rio de Janeiro por Sigismund Neukomm, Marcos Portugal e outros tantos compositores que circularam pelo Rio nesse período, 1808 a 1821. Supertônica, repertório. Do padre José Maurício Nunes Garcia, o moteto Crux Fidelis, Cruz Fiel. Na leitura de Luiz Alves da Silva, à frente do Ensemble Turicum, da Suíça. Crux fidelis, crux fidelis, in terra. Do padre José Maurício Nunes Garcia tivemos o moteto Crux Fidelis, peça de 1806. Ensemble Turicum, sob a regência de Luiz Alves da Silva. Você gosta ou não gosta? Você gosta ou não gosta? Você é bom e não ruim. Você gosta ruim e achar ruim. Você é bom e não gostar e achar ruim. Você gosta ou não gosta? Ah, eu gostei, tipo, é bom. Então, e como é que foi o seu trabalho com música colonial? Quer dizer, o que, que você começou vendo, o que, que te interessou? O musicólogo Paulo Castanha. Bom, quem eu me interessei com isso, primeiro, porque eu tinha um professor na ECA, que você conheceu, que era o Olivier Tone, sim, que tinha mexido com música de Minas Gerais nos anos 70. É, ele fez uma pesquisa importante. Que você participou, inclusive. Eu né? fui uma vez com ele para São João del Rei. Isso é um fato histórico que eu não sabia. Foi legal saber disso. A gente foi no final de semana, fomos dois alunos e ele e o outro cara roncava. Ah, então vocês foram em São João del Rei microfilmar lá nas orquestras Ribeiro Bastos, São João. Uhum. Ah, que interessante. Olha, esses microfilmes hoje estão no IEB. Eu consultei muito eles. Eu cheguei a fazer uns trabalhos com esse material. Quando eu estava estudando, o Tony ainda tinha esses rolos na gaveta dele. Aí lá para 80, 81, ele doou para o IEB. Quando eu consultei, ele ainda me emprestava, eu levava lá na História, que era o único lugar que tinha leitoras. Desenrolava aquele negócio com uma manivela e passava, assim, uma coisa horrorosa. Mas foi bem interessante. Acho que em São Paulo foi a primeira vez que alguém fotografou esse tipo de material, né? Não tinha disposição. Isso foi uma iniciativa do Tony, né? Foi, fazer pessoal, isso, né? Totalmente pessoal. Foi uma coisa legal que ele fez. Olivier Tone rege o ofertório de Nossa Senhora de Lobo de Mesquita, Orquestra de Câmara de São Paulo, em LP de 1965. Mas ele falava algumas coisas na aula, chegou a levar, inclusive, um músico importante de Prados, lá, que foi o Ademar Campos Filho, com quem fiz amizade. Sim, depois foi uma grande figura, uma pessoa extraordinária, que inclusive conhecia do decafonismo, escrevia música contemporânea. Sim. Bem. Isso é muito. Sim. Interessante. E aí comecei a ir nesse Festival de Prados, comecei a frequentar as cidades lá e conversar com esses músicos, né? Especialmente com o Ademar. Muitas vezes eu ia sozinho lá para conversar com ele. Passava um fim de semana e ele recebia a gente em casa, ficava o dia inteiro conversando. Uma grande figura que eu conheci em Minas Gerais. Uhum. Foi o Ademar Campos Filho. Eu, no princípio, nem pensava em estudar esse tipo de música, mas isso me atraía bastante. Eu continuava indo para Minas Gerais até que foi aí por 91, 92 que eu comecei a procurar os acervos. Aí eu fui em São João del Rei, fui em Mariana, em Ouro Preto. Comecei a ir nos acervos. Que é? São arquivos com partituras. É, arquivos com partituras manuscritas. Manuscritas. Dos séculos 18, 19. Que naquela época, aí 91, 92, não tinha muitas ações de governos. Eram meio assim, depósitos. Cada orquestra tinha o seu arquivo, mas ainda em uma... Quantas orquestras tinha? Olha, no século XIX, muitas, mas em São João del Rei se preservaram duas antigas que guardaram seus acervos, que são a Orquestra Lira Sanjoanense e a Orquestra Ribeiro Bastos. E essas orquestras são com quantos músicos, quantos integrantes? De 20 a 30 na orquestra e aí uns 30 e poucos no coro. O número 1 dos duetos concertantes de Gabriel Fernandes da Trindade, Rio de Janeiro, cerca de 1814. Partitura do acervo da Orquestra Lira Sanjoanense em restauração de Paulo Castanha. Eu já cantei uma ocasião no coro da Ribeiro Bastos, assim, como visitante, que eu ia nas Semanas Santas para ver como que funcionava, né? Sim. Aí o Zé Maria Neves, que era o regente, falou, canta aí no coro. Aí dava a partitura, falava, começa aqui. Ia nas profissões, tudo para ver como que funcionava. Quer dizer, né? É incrível isso, as pessoas não sabem disso, né? Tem uma orquestra, isso continua. Porque continua. A música da Igreja Católica realmente acabou. Você vai na Igreja Católica, não tem música. É um outro tipo de repertório. Eles fazem umas paródias, né? De peças conhecidas, com uma letra, né? Uma coisa meio assim, bem boba, né? E essas orquestras aí tocam uma música composta especialmente para as missas, né, para os ofícios, sei lá, composta no século XVIII, XIX, né? Pois é. Até hoje. Em latim, que eles cantam? Cantam em latim, a maioria das vezes em latim. Em Minas Gerais são muito comuns esses grupos. Tem várias cidades que preservam ainda, né? Em outros lugares foi se perdendo, porque, enfim, a era industrial foi acabando com essas possibilidades. Mas em Minas tem muitos. Aí eu fui, enfim, eu ficava observando, né? Durante vários anos eu observei muito esses grupos, ia nos acervos, aí começava a me relacionar com os manuscritos, e fui tomando gosto. Uhum. Aí comecei a editar uma peça, outra, e aí alguns grupos começaram a pedir minhas edições, e a coisa foi, assim, lentamente tomando corpo, até que no ano 2000 eu já tinha várias edições dessas peças, tinha peças sendo gravadas por vários grupos. E em 2001 eu comecei a trabalhar mais pesado em relação a isso. Aí eu comecei a participar de organização de acervos, vários. Projetos de edição grande, assim, de editar dezenas de obras, de gravar muita coisa, produzir disco. Aí foi uma época que eu entrei assim, em produção industrial de música antiga brasileira, né? Aí fiquei... Quer dizer, agora eu estou terminando os últimos projetos que eu participei, mas eu estive bastante engajado até 2008. Produzimos muito, muita coisa mesmo. Matais de Incêndios, Vilancico ao Menino Jesus, Vila de Mogi das Cruzes, São Paulo, cerca de 1730, restauração de Paulo Castanha. E aí, paralelamente, eu comecei a ter interesse o que acontecia na América Latina também, né? Se tinha repertório e tal. Uhum. E eu comecei a viajar para alguns lugares e frequentar eventos, simpósios, congressos, essas coisas, okay. Onde iam os musicólogos, uhum, da Bolívia, do Peru, do México... E foi fantástico, porque eu tomei contato com esse pessoal, com os arquivos dessas regiões, e com um repertório riquíssimo. Eu achava que o repertório brasileiro do século XVIII era, assim, extraordinário e tal. Quando eu ouvi o do México, o da Bolívia, do Peru, eu falei, uau! É bom assim? Nossa, uma coisa impressionante. Primeiro pela antiguidade, né? Porque as coisas mais antigas do Brasil são aí de 1750, 1760. No México, você tem compositor atuando na década de 1550. Isso é anterior à Palestrina. Isso é muito antigo, né? Você tem um cara compondo na América. E aí no Peru e na Bolívia, tem compositores escrevendo música barroca no século XVII. Muito interessante, inclusive em espanhol. E muita coisa em línguas indígenas também, o que é um barato, polifonia em língua indígena. E eu fui ficando fascinado por esse repertório. Então eu circulei muito. Ainda tenho muitos amigos de musicólogos e intérpretes desses lugares que a gente se relaciona, né? E então eu fiquei sempre conectando a música do passado brasileiro com o passado das Américas. Tá. Que acho que para mim foi o que mais me enriqueceu nesse processo, né? E aí criei essa série na Rádio Cultura que eu chamei de Alma Latina. Música do passado das Américas, na época do domínio europeu, né? Mas enfim, era uma maneira de tentar entender um outro Brasil, uma outra América, diferente dessa que muito massificada da atualidade, né? E tentar dialogar com esse passado, com essa produção. Porque somos nós, né? Um nós que nós esquecemos, mas é uma parte da gente, né? Se a gente... lembrasse como era São Paulo do século XVIII, a gente fica assustadíssimo, mas somos nós, faz parte da nossa história. Você sabia que em São Paulo do século XVIII as mulheres usavam burcas, que nem no Afeganistão? É mesmo? É. Chamavam mantilhas, elas andavam de burca. A gente pensa que isso só existe no Oriente Médio, né? Mas faz parte da nossa história. Século... Eu não sei nem se foram os cristãos que inventaram nisso e transmitiram eu isso. Eu lembro da época de Isabel. As mulheres iam à missa, não podia ir com vestido decotado. E tinha que ir de véu. Que pena, né? Agora vamos conversar com o crocodilo. Momento, crocodilo. Paulo Castanha, qual é seu animal preferido? Animal preferido? É. O esquilo. Se você pudesse ser uma obra de arte, que obra de arte você gostaria de ser? Pergunta difícil, hein? Eu seria Guernica, de Picasso. É. Uma canção. Lá em casa todo mundo é bamba. É, casa de bamba? Martinho da Vila. Martinho da Vila. É. Tava ouvindo isso hoje. Todo mundo bebe, todo mundo. Um samba. Se você tivesse que escolher um animal para te educar, que animal você gostaria que te educasse? Ah, o esquilo mesmo. Eu sou apaixonado pelo esquilo. É? Porque o esquilo consome quase nada e ele planta as florestas. A gente acha que as florestas nascem sozinhas, mas ele que enfia sementes. Ah. Ele produz as florestas. Um bichinho cabe numa palma da mão, ele transforma toda a natureza, né? É com um cara assim que eu queria aprender. O Tico e o Teco. O Tico e o Teco. Os maiores professores da história. Essa é a conversa do crocodilo com o esquilo. Rimou, né? Rimou. Supertônica. Música acima de qualquer suspeita. Programa com Arrigo Barnabé. Produzido e editado por Júlio de Paula. Locução, Tereza Lima. Estágio em produção, Juliano Canepeli. Finalização de áudio, Jonas Bissev. Um programa Cultura FM de São Paulo e Rádio Cultura Brasil. Fundação Padre Anchieta.